Comic Pod. What's up, peregrinos? Conhecendo mais um Comic Pod, esse de número 41, eu sou o Matheus Kajima, eu estou aqui com o Di. Opa, fofifo! Estamos aqui também com o Yamado. Boa noite. Ai. A paz do senhor, irmão. E recebendo hoje diretamente da Bahia, Ivan Motosser. Aê, meu rei! Muito axé pra você! Então hoje vamos falar de uma série muito polêmica, escrita pelo Garth Ennis, foi publicada pelo selo Vertigo, Preacher, e a gente volta logo depois. É um pássaro! É um avião! Não, é a Deus! What's up, comiqueiros? De novo aqui com a Aya e o Yamada para mais uma leitura de e-mails e comentários. Olá, comiqueiros. Olá. Então, um recadito, como vocês devem saber ou não, eu aposto que a maioria não deve saber. Semana que vem o Comic Pod faz um ano de existência e nós não vamos fazer um podcast especial, para quem odeia podcasts especiais como eu. Mas nós pensamos uma maneira de fazer uma coisa diferente, já que vai ser um Comic Pod, né? Então, a gente pensou, em vez de nos auto-homenagear, né? E isso eu acho uma coisa escrota. A gente vai pedir para vocês mandarem e-mails e comentários, ou se você já for comentar, já deixa junto no seu comentário. Qualquer coisa, nem que seja ter comprado Turma da Mônica 10. Uma coisa que o Comic Pod influenciou em você. Uma coisa que você deixou de ler, ou que você leu por causa da gente. E a gente vai fazer uma leitura de e-mails maiores, a gente vai ler todos os comentários que tiverem dizendo alguma coisa no Snipe. E vamos pedir, por favor, pelo amor de Deus, pelo menos uma mensagem de voz, né? Isso, quem puder me mandar mensagem de voz, mande. Duas seria um grande presente. Você ouvinte que mandar uma mensagem de voz vai ganhar uma foto do Kajima pelado. Depois aí, o pessoal vai encher nossa caixa, cara. Pô, o cara vai se matar, né? 20 primeiros que comentarem ou mandarem mensagem de voz vão ganhar um convite pro Google Wave. Não que isso signifique muito. Mas é tudo que a gente tem pra oferecer, né? É de coração. Começar aqui pelo e-mail do Brinks. 20 anos daqui de Florianópolis, eu não inventei esse mesmo. Fala galera do Comic Pod, aqui quem escreve é o Prince, 20 anos de Floripa. Botando em dia as três últimas edições do Comic Pod, foi obrigado a mandar um e-mail nessa edição de 300 de espeto. Eu tô lendo como tá escrito. Primeiro, pra dizer que nunca li nada a respeito de 300. Cheguei à conclusão no decorrer do cast que o filme foi completamente baseado na HQ, mudando algumas coisas aqui e ali, e também que o Chanchas, feito pelo Rodrigo Santoro, não é de nada. E, segundamente, afirmo que não consegui me controlar dentro do ônibus com as piadinhas do Chanchas e afim. Deu uma de maluco no ônibus. No geral, achei o cast bem informativo, parabéns pessoal e continue assim. Creio que é isso, como eu disse antes, vocês estão de parabéns e ao Borg fechou o cast com chave de ouro. Então eu vou ler o comentário de CGN, que eu não sei de onde que é, nem quem que é. Acho o Morrison um saco. Ih, esse cara já tá na lista de morte do Felipe, né? E muito legal também. O cara parece emo, pô. Então é verdade, ele escreveu o script de Batman Feira da Fruta? Vou dar mais crédito para ele agora. Era uma piadinha. Frank Miller já foi um ótimo quadrinista. Apesar de só ter lido poucas coisas dele, pelo menos eram de qualidade. Até leria mais coisas dele, mas tenho que desenhar para ganhar dinheiro e mimimi comprar quadrinhos. É uma graphic novel grandiosa, mas muito rápida de se ler. Por isso, tanto slow motion no filme. Mas foi uma ótima adaptação. Eu vou ler o comentário do Jackson. Ele diz assim: Mestre Alborga no final foi espetacular. Rei Nicolau, ha ha ha ha ha. Minha opinião sobre 300 é que tanto na HQ quanto no filme, o roteiro é meio fraco. O visual é o que importa. Gostei mais do filme, provavelmente por ter visto antes. E curtir muito a pirotecnia em slow motion do Snyder, mais do que do Frank Miller. Quanto ao casting em si, desculpem, mas foi o mesmo problema que o da Guerra Secreta. Falta de vontade. O programa se limitou a comentários desanimados aqui e ali sobre a graphic novel, o filme e a história, sem, no entanto, formar um panorama interessante sobre nenhum deles. O desânimo de vocês, somado ao tradicional áudio complicado, fez eu boiar e me perder sobre o que estava sendo dito, em vários momentos. E o que é pior, sem vontade nenhuma de voltar a ouvir de novo. Uma pena. Tomara que o de semana que vem volte ao alto nível do programa anterior. Um abraço pro Morcelli. Toma uma maracujina aí, cara. Ha, ha, ha. É, então, a quanto ao áudio, tipo, ele tava muito ruim. O microfone do Luiz Paulo tava péssimo. Eu fiz assim, o máximo que eu pude, né? Então, de novo, não consegui. E como eu tô sem tempo, nem vou poder editar mais. Então, realmente, esse cast foi, acho que foi o pior de todos que eu já editei na minha vida. Enfim, desculpa. É, então, próximo comentário é do Elisângelo. E ele começa dizendo: Lynn Varley realmente é uma colorista. Inclusive a esposa do Frank Miller. Frank Miller é um cara que cria obras de impacto, mas que não resistem a uma releitura. 300, junto com o filme, é assim. Muito interessante de ler e assistir, mas depois de um tempo, certas coisas começam a incomodar. Os espartanos não eram assim tão honrados e diz, nem os persas eram os demônios malvados que a HQ tenta mostrar. Bem, é isso, né? Essa leitura de meus fica por aqui. Até que falar um negocinho também, né? E por acidente a gente acabou homenageando alguém que veio a morrer no dia dessa gravação de e-mails. Então, hoje, um dia muito triste pra nós, fãs do Mestre Alborguete, né? Infelizmente, ele veio a falecer nesse dia 9 de dezembro, quarta-feira. A gente fez uma homenagem antes, o Profeta do Apocalipse. E é isso. Nossa leitura de e-mails fica por aqui. Alborguete, descanse. Nas bancas. Começando mais um Nerdpunk, eu sou o Vlad, tô aqui com o Kajima hoje. Oi. E hoje a gente vai começar falando hoje sobre Crise Final Especial número 4, o Apocalipse, que tem roteiro do Greg Hooker e desenhos do Philip Tan. O fim se aproxima inexorável e o espectro deve uma vez mais aplicar a sua justiça implacável aos mais vis supercriminosos que já surgiram sobre a face da Terra. Porém, uma ameaça muito maior surge no horizonte e o espírito da vingança de Deus terá que se aliar à questão, a antiga aliada de seu hospedeiro humano, se quiser deter. Isso, se ele não decidir punir primeiro Renee Montoya por seus crimes. Essa história é focada principalmente no espectro e na questão, né? O espectro, que agora é o Crispus Allen, e a questão, que é a Renee Montoya, né? E os dois eram parceiros antes da polícia, naquela série Gotham City contra o Crime, também do Greg Hooker, que é muito boa, por sinal. E então aqui eles se reencontram, né? Cada um tá com uma identidade diferente agora, né? E eles se encontram no meio daqueles acontecimentos da crise final, né? E eles têm que lidar com aquela parada da equação antivida, né? E os espectro, ele tá vindo de um conflito interno, porque na última história que foi publicada dele, ele foi obrigado a matar o próprio filho, né, e então isso fez ele começar a questionar, né, os atos do espectro e a justiça de Deus e essa coisa toda. E a questão também não tá nada bem, né, ela tinha virado líder da religião de sangue, líder imposta, né, ela não queria, eles fizeram dela líder, e ela também tá tentando fugir disso, né, e aí o espectro acaba tendo que punir a Montoya, e aí eles entram em conflito por causa disso, mas o mais interessante dessa história, que eu achei, foi o surgimento de um novo ser parecido com o espectro, que se chama Reluzente, né? O espectro é o espírito da vingança de Deus, e a Reluzente é o espírito da misericórdia de Deus, né? Isso é bem interessante, que é uma coisa que eles trabalham durante a série, que é essa questão da justiça e da misericórdia, né? Isso é bem legal. E também aparece o Vandal Savage, né? Que aparece com uma nova identidade, né? Uma das várias que ele já teve. Ele já foi Barba Negra, foi um monte de gente. Agora tem uma bem interessante também. Mas essa revista, ela traz só a primeira parte da história. A história ainda vai concluir na próxima edição. E tem 100 páginas, tá com 9,50. A outra é o Universo Marvel número 53. Essa revista, eu escolhi falar dela porque a Marvel Action foi cancelada no mês passado, né? E ela foi meio que juntada com o Universo Marvel. Então a Panini fundiu essas duas revistas e tinham 4 séries nessa Universo Marvel, né? Tinha Quarteto Fantástico, Hércules, Motoqueiro Fantasma e Thunderbolts, sendo que Motoqueiro Fantasma e Thunderbolts eram as piores séries e foram exatamente as que foram tiradas da revista. E eles trouxeram duas séries da Marvel Action, que era o Hulk e o Demolidor, e trouxeram pra Universo Marvel, né? Só que o Hulk é muito ruim, né? O Hulk é em roteiro do Jeff Loeb e é bem ruimzinho. Só porque é no roteiro que dá pra ver. O Demolidor é bom, a história do Demolidor é legal, mas o Hulk não acrescenta nada. O Hulk é a cara vermelho, né? É, o Hulk vermelho, é muito ruim. Mas, de qualquer forma, né? Eles tiraram duas séries ruins e trouxeram uma ruim e uma boa. Então o saldo foi positivo no final, né? Mas o que salva essa revista mesmo é o Quarteto Fantástico do Mark Miller, cara. O Quarteto Fantástico dele tá excelente. Essa história, principalmente, é uma loucura digna do Grant Morrison. Tipo, a Sue Richards, ela faz um discurso no enterro dela mesma, sabe? É muita viagem. Olha. Mas é isso, então essa revista com 100 páginas e 7 cimentos. Então, por hoje é só. Voltando aos e-mails, como eu já disse, a gente vai falar de Preacher. Então, se você é um religioso fervoroso, pare de ouvir aqui. Droga, eu vou sair aqui. Cara, tu você é a única pessoa que parece o demônio encarnado na Terra e ainda consegue ser religioso. Então, não. Preacher foi uma série regular, publicada pela Vertigo, da DC, né? Como a gente já falou no Comic Pod 35, ouçam lá. Ela foi escrita pelo Garth Ennis e desenhada pelo Steve Dillon. O planejamento da série em si também é uma coisa inovadora, né? O título foi planejado pra ter 66 revistas regulares e 6 revistas especiais. Pra assim. Formar 666. Mas precisamente para isso mesmo. Além dessas edições, tem a minissérie dos Assassinos, né? Que não leva o nome de Preacher, mas conta a história dos Assassinos, que é um personagem do Preacher. E ele é foda. Muito. É uma parada nessa, tipo, o que ele faz no inferno. Claro que eu não vou contar aqui, mas cara, é foda demais. Leiam isso antes de ler até a série do Preacher, cara. Não leio não, senão você vai ficar viajando. Eu também acho melhor ler depois, cara, mas ele é um dos melhores personagens que ele é mesmo, cara. Ele cara, é... Essa minissérie é muito, muito foda, cara. Muito foda mesmo. Tá, vamos à sinopse de Preacher. Preacher conta a história de Jess Custer, um ex-pastor que foi possuído por uma entidade sobrenatural que lhe confere o poder de fazer com que as pessoas obedeçam a ele. Não é bem possuído, eu acho. Eu acho que é mais uma simbiose. É, ele se funde com o Phil Collins. Ele faz aquela dancinha lá da fusão. Ele e o Phil Collins. Eu não entendi a piada do Phil Collins. Phil Collins tocava no Genesis. Obrigado. Então, essa entidade, né, ela é chamada de Gênesis, como o Ivan acabou de falar. É uma entidade fugitiva do paraíso, né, que os anjos estão procurando pra aprender novamente. É tão poderosa quanto Deus, né? É, porque nasceu lá. Ela é uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Entre um anjo e uma demônio, né? O Serafim deu um pega lá na demôniazinha. Tá. Cara, sabe o que eu acho mais engraçado? Que na revista aparece ele estrepando em várias posições, né? Tá bom, já deu pra entender que eles fizeram. Em cada vez que ele leva, eles estão numa posição diferente, tá ligado? Parece que, tipo, a parada pegou fogo mesmo, né? Foi. E ela é muito bizarra, cara. Ela tem, tipo, as pernas dela, parece pernas de cavalo. Pode. Alô. Melhor que o anjo, todo anjo tem moicano. Os anjos mesmo. Levando em consideração palavras da própria revista, os dois poderam com o céu e o inferno, né? Isso que eu acho meio galhofa, assim, como um anjo e um demônio, que assim, se a gente parar pra pensar na hierarquia religiosa, tipo, não chegam nem aos pés nem de Deus, nem do demônio, como é que sabe, tipo, um filho de um anjo e de um demônio que, tipo, não tem nenhum terço. É porque é uma coisa que nunca tinha acontecido antes, cara, é o bem e o mal junto. É foda e acabou, meu irmão. O Clint Eastwood tá aí. O cara já fez duas pessoas comuns e virou um cara foda pra caralho. Acabou. Então, quando os anjos descobrem que Genesis e o Jesse se fundiram, né? O objetivo deles, em vez de capturar o Genesis, passa a ser matar ele. E para matar ele, eles ressuscitam um matador do século XIX, né? Que é o Santos Assassino. Mas o Santos Assassino, ele, na verdade, ele esquece, ele ignora completamente porque ele foi acordado. E ele quer saber o porquê dele virar o Santos Assassino. Uma coisa que eu não entendi, tipo, lá no estádio do Assassino, né? Aqueles maluquinhos lá, não, porque o Gênesis fugiu e agora ele vai correr louco atrás de uma alma, sabe? Tipo, aí ele vai lá, encontra uma alma com a Jesse Custis e tal, e se funde. Mas tipo, tá. E depois, tipo, a graça dele é chegar na alma e contar, eu sou foda e... Não, cara, é que eu falei, foi uma simbiose. Ele e o Jesse tornaram uma coisa só, sabe? Exato, mas é, porra, é porque como ele não faz nada de um hospedeiro, entendeu? Sabe, ele faz ele e o Jesse, não é mais o Jesse nem mais ele, entendeu? É ele e o Jesse, né? Tanto é que o Jesse ele muda completamente de atitude. Você viu que ele larga a igreja, tava de saco cheio de lá, até que ele briga com o cara lá no bar e tal. Ah, mas se for ver, ele nunca quis aquilo na vida dele. É porque mesmo ele sendo um pastor, ele sempre questionou muito, tipo, do porquê ele ser e tal. Ah, ele é pastor só por causa da infância dele, né? Que ele sofreu lá com aquela avó maldita dele, que aparece no próximo arco. Cara, a avó dele é muito bizarra, cara. Eu tenho medo dela. Eu não, mas ela é bizarra. Então, o destino, sei que a gente vai fazer essa massinha, faz com que o Jesse encontre a ex-namorada dele, a Tulipa, e junto dela, o mais excêntrico personagem da revista, o vampiro irlandês Cassidy, ou Cassidy. Cara, ele era meu favorito até... Não, mas o Cassidy é foda, meu, nossa. Cassidy é foda, cara, mas depois daquela cena ali, eu fiquei meia hora olhando pra aquela cena, coração partido. Finalmente tem um vampiro que era foda pra caralho. Eu falei, esse sim, merece ver, tem vampiro, é irlandês, é bicho. Pegador. E porra, cara, por causa de heroína, o cara foi fazer aqui. Ué, acabou com a minha vida. Cara, falando sério, essa revista, eu nunca vi tanta perversão sexual junta com essa revista, cara. Não, o terceiro arco é impossível, né, cara? Não, mas o Cass, ele foi feito basicamente pra ser, tipo, um filho da puta mesmo, pra você odiar ele, só que acaba não acontecendo isso. Cara, o personagem mais carismático, né? É. O legal do Preacher é que você vai lendo, vai imaginando um ator em cada personagem. Os personagens têm uma humanidade incrível. Cara, agora, eu sempre imagino o Bruce Willis vestido de mulher pra fazer a Tulipa, depois que... aquele filme, Meu Vizinho Mafioso, que ele se chama Tulipa, hein? Aí imagino, que a loira tá tirando. A Chulipa, né? Chulipa. Pro Cassidy, eu só consigo pensar no Stifler. Putz, não tem outro ator pra fazer. Caraca, moleque, pô, é só muito maneiro, mano. Eu teria que ser ele é um pouco mais velho também, né? Mas é. Então, no fim do primeiro arco de história, as primeiras três histórias, o Custer confronta um anjo e extrai dele as informações que faltavam pra ele compreender toda a situação, como a origem de Gênesis e a vida do universo e tudo mais. Se eu perguntar porque o próprio Deus não conserta a situação, né? O anjo conta que Deus desistiu da humanidade e abandonou o céu. Aí ele fica retado com Deus, cara. Pô, isso que eu achei muito maneiro do, tipo, assim, antes dele falar essa parada que ele ia, tipo, julgar Deus em trajes, eu achava que, tipo, ele apenas tinha espirocado das ideias, sabe? Tava afim de apenas sacanear Deus. Mas aí deu pra ver que, assim, por mais que a vida dele tivesse essa merda e tudo mais, mais que tivesse espirocado, ele ainda tem, tipo, um pouco daquela palavra de pastor dentro dele, sabe? Então, tipo, ele vai... É, sabe? Então, ele já é que Deus, né? Deus criou e tem que arcar com a criação dele agora, é, né? É, tem que assumir a responsabilidade, né? Exatamente, sabe? Ele quer obrigar a Deus a isso. Se tu for olhar, você vai reparar que acaba colocando Deus meio que como um vilão, né? É. Contanto que não seja Alanis Morissette no final, foi muito bom. Cara, queira Deus que não seja. Então, é o seguinte, depois lá que ele se encontra com o Jesse, com a Tulipa, que a Tulipa tava fugindo, né, de um pessoal lá em Dallas, que ficou amiguinho do Cassidy, aí salvam o Custer e ele encontra o tal anjo. Aí ele decide, né, de todo quanto é jeito, pegar o sacana do Deus e fazer com que ele assuma total responsabilidade por toda a merda que ele já fez, né? Ele vê que Deus não é justo e que Deus só quer saber, só fica querendo cobrar o amor. Ele fala, não, você vai, vou pegar você, esse sacana, e você vai ter que arcar com seu safado. Vai ter que arcar com seu safado. Falta você dizer que antes dele decidir caçar Deus, Deus descobre que, assim, depois que nasce o Gênesis e tudo mais, Deus fica com medo de dar merda e simplesmente foge, sabe? Ele chega lá pros anjos, lá, esquece o nome, não sei o que, desce, ah, sei lá. Simplesmente foge. São três, aí tem um que eram três lá, que um tanto dos assassinos mata, dá um tiro na cabeça, e os outros dois, eles são expulsos do paraíso. É, não são só três, né? Esses são os três que cuidavam do Gênesis, mas né? Existem outros. Que aparece. Os adeptos são a carta dos cientistas, são a carta. É muito engraçado quando eles são expulsos que eles abrem um cassino, cara. Eles só vivem cheirando cocaína e comendo puta. Anjo, né? Isso que é anjo. A melhor parte é quando eles são expulsos, cara. Que aí eles falam, eu tenho uma palavra pra você. Aí eles abrem um buraco e expulsam eles, né? No outro quadrinho, assim, é alguma coisa, tipo, imagine qual foi a palavra. Porque fica subentendido, entendeu? É muito bom. Não, e o cara comendo a puta e a puta lendo a revista. Caraca! É. Caraca, mano! Isso aí é fraco, hein? É muito cara. Aí eles param de ter moicano. Agora eu queria saber por que todo anjo tem que ter moicano. É moda no céu, cara. É um manualzinho que tem lá. E Deus não tem moicano. Deus não, tu não vai ter moicano, vai ter um cabelo escroto, mas eu vou ter um cabelo massa. Deus é metaleiro, os outros são punk. Tá, não por isso, né? Deus pode não ser assim também, porque quando eles aparecem, eles podem assumir a forma que quiserem. Mas quando o anjo aparece, tá? Que ele aparece todo. É, né? Cara, muito engraçado. Glória ao céu. Ah, parei, putaria. Deus, quando fica nervoso, que fica vermelho e grande. Seria muito engraçado, tá lá numa igreja, aí o pessoal assim, você sabe quem é Deus, não sei o quê. Aí o Jesse levanta, ele é um filho da puta, bunda mole, que sabe... Se ficou do céu e deixou a gente pra se foder. Mas é uma coisa que não faz muito sentido, cara. Eles procurarem Deus, já que ele é onipresente, né? Devia estar interpretado. Pois é, tipo, como se Deus fosse, sei lá, um Pokémon pra você caçar. Assim. Caralho, Pokémon. Que comparação. O nego vai queimar no inferno. Não, tipo, Pokémon lendário. Ó, estou em busca do... Comparou Deus ao Pokémon. Você vai pro inferno, não tenta de cara. Esse foi difícil. Então, tem roteiro do Garth Ennis, arte do Steve Dillon, cores do Mark Hollins, e capas do Game Fabric, que é o desenhista de Thor Viking, que a gente falou no começo do podcast. Só uma coisa, só eu achei a arte da capa melhor que a arte interna. Ah, não, é diferente. Eu achei as duas equivalentes, assim. Assim, a capa é mais real, no caso. Assim, eu até... Então, eu acho que a capa é real demais. O estilo, desenhista combina muito com a série, sabe? Que estilo bem realista, você realmente imagina que eles... Vê que eles não tem aquele queixo quadrado de pessoal da DC Marvel, sabe? Eles têm aquele queixo arredondado. Eles parecem um ser humano, eles parecem uns atores, sabe? Como a gente tava falando, a gente podia trocar aqueles ali, eles ali facilmente por um ator. Mas mesmo assim, eu não gostei da arte daquele cara. Não, cara, a arte do Steve Dillon é muito boa. Eu gosto muito da arte dele. Você pode perceber também, o Dick falando isso, que, pô, você vai vendo que com o passar do tempo, o cara ficando vai mudando assim um pouco o rosto, por exemplo. Vai assim, na barba, o cara faz, depois já tá menor. É muito bem feito o negócio. Os detalhes que vão acontecendo com a mudança de humor da pessoa é muito bom, muito bem detalhado mesmo. O Cassius mesmo, nossa, tem hora que você acha que ele é real, cara. Que verdade. Nossa, é muito realista. Sinistro, né? Agora eu queria saber do Cassius, se ele nunca tem casa, pita, como é que ele fica trocando de roupa? Ué, do mesmo jeito que os mendigos somem de dia. Não, cara, mas tipo, às vezes ele vai com a roupa bem feita, tipo, tem em vista que ele tá com terno. Ah, sei lá, de repente as roupas dele devem ser descartáveis. Ele compra, não. Compra na hora. Ou então ele deve ter alguma mala no carro. Não, é que nem também aquela cena que ele vai tirar uma foto com o Cassie e a Tulipa. De onde foi que ele arrumou aquela câmera também? Ele roubou na hora, assim, de alguém, né? Não, ele até fala assim, me deu uma câmera. Não, quem arrumou a câmera foi o Cassie, não foi o Jesse. Ah, então. Não, ele fica, matou, tipo, ele tá de dia, ele fica numa sombra assim, ele me dá uma câmera. Aí só ele coloca o braço pra frente e o braço começa a pegar porra. Bora. Eu vou tocar fogo em você. Então, a publicação de Preacher aqui no Brasil é uma novela, né? Ela começou sendo publicada pelo Metal Pesado, que depois mudou de nome pra... Eu nunca tinha ouvido falar dessa porra, cara. Você tá de Metal Pesado? Não, ela Metal Pesado tem um monte de nome. Ela publicou Lobo, ela publicou Homem Animal. É Segura, Linde de Guardia, várias coisas. Sério, várias bandas. Chris, várias coisas. Então, aí a Metal Pesado mudou de nome pra Tudo em Quadrinhos, na edição 12 da revista. Aí depois acrescentaram o selo edição fracal. O número 18 mudou de nome de novo pra Atitude e Publicação. E aí parou de publicar no Brasil. Depois de parar de publicar número 18. Porra. Aí a Brainstorm assumiu a publicação desde o começo, né? E depois cancelou a revista em número 34. Então a Devir começou a publicar os encadernados da série, né? Em um formato um pouco menor que americano. Acho que R$45 essa edição por aí. Puta que pariu. Mas assim, era o encadernado da Devir, tinha quantas edições internas? Ah, era os arcos, né? Por arco. Pagar R$45 em 7 edições é. Não, cara, se cada edição for R$10 mais ou menos. Que hoje em dia você tem revista que é mais ou menos esse preço. É, 7,50, mas são 4 internas. É mix, cara. Não é uma história, não. Sim, mas. Por por exemplo, eu quando eu compro o Wolverine, eu não leio todas as outras, não leio o X-Factor. Não, você não leu, é um problema seu. Não, mas então, se você dividir 45 por 7, por exemplo, dá 6,40 por aí. É, cara. Pensa comigo, hoje o Mix com 4 revistas, 17... Mas não é uma revista comum, cara. Se não compra da Vest, por 6 pila. Se vai comprar Vest no número 1, é 9,90 a porra da revista. Mas tem 5 edições, retardado. Não tem 7. E é um encadernado ainda, né, cara? Sim, você compra uma Tex, você compra... Não, é caro. Acabou. De ouro por R$15. Ah, é caro, mas é pra quem é fã, você vai comprar encadernado. Né? Não é pra... Ah, focar ainda, vai porra. E também, é só esse primeiro arco, que tem 7 edições. Depois os outros arcos começam a ter mais edições. Ah, mas aí também tem o Preacher da Pixel também, né? Depois a DV perdeu os direitos pra Pixel, né? Que continua publicando da onde ela parou. E atualmente, a Pixel, se não me engano, ela publicou até o Guerra ao Sol, né? Que é um dos, se não me engano, é o antepenúltimo arco. E agora, atualmente, tá com a Panini, né? E vamos esperar pra ver o que eles vão fazer. Então, vamos falar dos personagens. É, o Jess Custer é o personagem principal, né? Ele é um ex-pastor de uma cidadezinha que é possuído por uma entidade chamada Gênesis, como a gente já disse, né? E ele ganha o poder de fazer com que as pessoas obedeçam o que ele diz. E aqui, quando a palavra dele se fundiu com a entidade Gênesis, ele recebeu o poder que chamam de a palavra de Deus. Porque quando, o balãozinho dele fica vermelho, é que o bicho vai pegar. É, o olho dele também fica vermelho. Quando ele usa a palavra, os olhos ficam vermelhos e a voz dele, como... Fica vermelho. Como era na série, soa como unhas arranhando sua alma. É, e a letrinha do balão fica vermelha também. Ou rosa. Não, a voz dele fica vermelha. É tudo vermelho. Ele fala em russo, então. É, embora ninguém consiga resistir aos comandos dele, né, as vítimas, elas têm que ser capazes de entender o que ele diz. Por exemplo, se alguém não fala inglês, ele estiver falando inglês, não vai funcionar, sabe? Mas, como ele é um pastor, ele sempre mantém a palavra dele na reserva e só usa quando é necessário mesmo. Não sai por aí, usando como todo mundo imagina. Ele é um trambiqueiro e tal, ele é escrotinho, mas ele é bem justo, se for olhar bem. Ah, eu acho que ele usa isso pra conseguir cigarro. Que ele passa a HQ inteira fumando, cara. E você que desarrumou todo o dinheiro pro cigarro. E ele fuma Marlboro. Não, se tu vê, ele só... Não, é... Não. De Canon. É, não, mas se tu vê assim, ele só usa o poder dele assim, pra se livrar da morte e pra sobrevivência. Sobrevivência, eu digo assim, conseguir roupa, essas paradas assim. Porque não, tirando isso, compra. Porque tirando isso, foi que ele mesmo falou. Ele compra com o dinheiro que ele pega. Tipo, ele chegou uma vez no banco e falou, me vê $10,000 no seu carro. E o cara falou, não. E depois ele começou a escotizar, né? Depois ele começou a roubar Ferrari, essas paradas ali. É. Também se ele até bem... É, então. ele só usa mesmo quando precisa. E ele também não saca nem qualquer um. O cara vai no banco e o cara fala assim, porra, dá $10,000. O cara no banco tem $1,000,000. Aí ele pegou um pouquinho só. Então, a Tulipa, né, que é o interesse romântico do Jess, ela é uma atiradora treinada, né, que ela treinou com o pai dela. É muito bom o pai dela. A morte do pai dela é muito engraçada. A mãe dela morre durante o parto, né, ela é criada pelo pai, chama Jack O'Hare. Ela é criada como homem. É, que ensina ela a usar arco de boa, caçar, pescar, conta histórias de guerra, essas paradas assim. Ela lia, quando ela era criança, ela lia Sargento Rock. É, o pai dela morre durante um acidente de caça e ela é mandada pra um colégio interno. Não, agora, você é sacanagem. Você sabe como é que o pai dela morre? Não. Ele tá cagando, o cara dá um tiro na cabeça dele, só fica com a bunda falando assim, uma broca na cabeça, com papel higiênico na mão, cara. Do meio da moitinha. Nossa, que forma escrota de morrer, né, cara? Na escola, nesse colégio interno, ela se torna amiga da garota mais rica da escola, né? Amy Bringer, ou Bringer Brand, se é que fala essa porra aqui. A morte do pai dela também é muito engraçada. É, que permanece amiga dela até o pai dela morrer e ela ir embora pra receber eventos e tal, né? E aí a Tulipa fica lá triste, né? Fica no bar, e quando o Jess aparece, os dois se apaixonando rapidamente. Não, rapaz, ela continua... Conhecia, animal. Ela tava no bar, no mesmo dia que ela conheceu o Jess, ela tava no bar junto com a Tulipa. É. Porque ela chega... Aí, e a Tulipa tão juntas, né? No bar. A que ela recebe a herança, ela recebe da mãe, porque a mãe ficou com dinheiro, ela liberou uns milhões aí pra filha, ela falou assim, bora gastar pelo país? Ela bora tirar férias de 1 ano? Aí a Tulipa, não, bora tirar de 2 anos. Ela conhece o Jess, depois daí que eles viram fora da lei e tal. Mas, depois de um tempo ele tem que ir embora, ele vai sem avisar nada, né? Ele some... Do nada, assim, deixa ela sentada num banco, se eu não me engano. Não, ele tava sentado no banco, ela foi comprar cerveja. Isso, aí ele vai embora. É, mas ele tem os seus motivos, né? Tem, ela cai em depressão. Mas ela não entende, né? Pô. Depois ela explica tudo pra ela. Esse primeiro arco, né, é tipo uma briga infantil dele deles pra dizer quem vai contar por que fez tal coisa. Ah, é, o tempo todo. É, briguinha de casal, né? Lavando o passo. Porque ela fugiu de Dallas com tiros atrás dela e ela querendo saber por que ele abandonou ela em Fênix. Isso, cara, tipo, que nem queria saber. Conta você. Tipo, ela não consegue aceitar que ele apenas não queria mais ela. Aí fica de mimimi, não. Porque você tem que. Mas ele podia terminar isso muito facilmente, né, cara? Ele podia usar a palavra e dizer fine. É, ele podia ser. Cala a boca. Não, mas não, ele fica insistentemente falando: não, eu sei que você quer dar pra mim, eu sei que você me ama e tal. Ele é muito conhecido, cara. Ele é muito conhecido. Porra, mas também ela deixa a bola dele, né, porra? Tava esperando pra entrar agora de ele pode, mas não vem. Aí, enquanto ela foge um tiroteio, ela encontra o personagem que a gente vai falar agora, que é o Cassidy. Cassidy, que é um vampiro irlandês, que o nome dele é Proinsta. É Proinsta, é. Proinsta, assim, que é engraçado. É Broadmilho. Broadmilho. Então, ele foi um dos voluntários irlandeses, né, no East Rising, que foi, tipo, uma guerra civil na Irlanda pra separar ela do domínio. Que funcionou. Isso, né? Que aconteceu em 1916, né? E ele tava lá junto com o irmão dele, o Billy, que foi lá só pra vigiar ele, né? Ele não queria entrar no exército, mas como o Cass queria, ele foi pra vigiar. É. E aí, como eles sabiam que o fracasso nessa guerra ia ser iminente, né? Eles viram lá os dois sargentos conversando. Ele convence o Cass de sair do exército, né? Convence não, ele arrasta o Jesse pra fora, dá um chute no saco do Jesse e arrasta pra fora. Não, dá um chute no saco do coronel. Né? Ah, é verdade, mas ele arrasta o Jesse queria continuar lutando. Isso. Aí ele sai, né? Ficam caminhando por vários dias e quando eles estão descansando lá perto de um pântano, ele é mordido por uma bruxa, ou sei lá o que é aquilo, um vampira, que deixa os ferimentos fatais dele, né? O corpo dele cai na água, e ele descobre que não morreu com os ferimentos, só que o sol queima a pele dele, sabe? Ele fica tentando sair lá e... mas pega fogo entra na água. É, pra mim, o Cassidy é o único vampiro que convence. É, todo vampiro que eu vi tem aquele jeitinho meio abicholado. Brilha, né? Brilha. É, bem isso. Não, cara, todo vampiro não. Por favor. Eu falar, que é vampiro de verdade. Vampiro mate não brilha no sol, não, tá? Cara, não, ele é muito escroto. Esconde embaixo do cobertor durante meio-dia. Cara, não, ele e aí não tá tem 100 anos e tá no colegial. Não, ele tá com cara de... Como o Jesse ninguém falou... Ninguém percebeu isso, cara, porque aquele vampiro, ele é... Sei lá, ele é mortal, não é? E ele tá no colegial, cara. Não, é isso que eu falo, nunca tinha falado pra reparar essa porra. Tipo, é mesmo, ele é velhão e sabe... Ah, só porque eu pareço ter 17 anos, então eu tenho que ficar no colégio. O Cassidy, ele realmente, ele envelhece, se você for reparar. Porque quando mostra a cara dele, quando ele era... Quando ele tinha acabado de se tornar vampiro, tinha cara de guri mesmo. Depois, quando ele fica... Quando ele tá na, já nos anos 90, você pode perceber que ele tem a cara lá de mais ou menos 30 anos e tal. Tanto que o Jesse fala pra ele que ele tem que ele aparenta ter entre 25 e 55 anos. É mesmo. É, ele decide viajar pra América, né? E aí ele é considerado morto pela família e por todo mundo lá no East Reason. E aí ele vive na América com problemas com álcool, drogas, né? Indo ao ponto de se prostituir por drogas. Eu tento não acreditar nisso, cara. Pra mim, ele só tava só ajoelhado e morando pela... E o cara tava mijando. Então ele falou, sei lá, ele tá babando só. Eu não consigo acreditar tava que o Jesse... Tava botando cinto, cara. O Jesse... Aí ele começa a usar óculos escuros, né, pra esconder a identidade dele. Caramba. Ele começa com óculos redondos, né, no começo do século. Aí é, mas ele usa o óculos... Agora eu fico imaginando como que é o rosto dele, tipo, de mesmo, assim, sabe? Imagina um cara que bebe, fuma, faz tudo quanto é coisa e abusa e tal, há 70 anos. Óculos, tipo, os óculos também são pra esconder os olhos... A cara dele deve estar horrível, deve estar pior que o cara, tipo... É, os olhos de alguém que abusa 70 anos de álcool e drogas. Ele não é mais de 70, cara, que ele tá desde os 16 anos nessa, porque assim que ele vira vampiro, mostra ele na Irlanda enchendo a cara de cerveja. É, ele fala, opa, agora eu posso abusar mais ainda. Irlandês já nasce bebendo. Ah, irlandês é, cara. Irlandês, russo e alemão são bêbados inveterados. Brasileiros, eles são famosos. Já nasce bebendo, já nasce com um caneco de chope na mão. É, cara. No lugar da mamadeira. Né? Tem um episódio do Família da Pesada, né? Que o Peter vai levar o Chris pra ver, né? Ter orgulho da descendência irlandesa deles. Aí mostra assim: um dia na vida de um irlandês. Aí mostra o boneco, bebe, chega a mulher, reclama, ele dá um tapa na cara da mulher. Aí mostra um dia na vida de uma irlandesa. Reza, padre. Reza, padre. Nossa. Irlanda é isso. Ainda quero ir pra Irlanda na festa de São Patrício. Quer beber e apanhar, né? E apanhar e beber, né? É mesmo, porque tem seu cabelo grande aí, ó. Não, não só isso. Festa São Patrício na Irlanda é normal ter briga sempre no fim do dia, né? Eu sei, cara, mas veja só. No Simpsons, na última temporada, também tem episódio com a festa de São Patrício. Aí essa festa foi proibido o álcool porque sempre tinha briga entre a galera da Irlanda do Norte e da galera da Irlanda. Aí, como não teve álcool, a galera se lembrou que se odiava, o porquê que se odiava, e a briga foi pior ainda. Nossa. É, a melhor coisa foi mostrar que o Hulk brigando com o Pois. Ah, cara, foi muito bom mesmo. E quem citou a briga dos dois, pelo jeito, foi o Homer. Então, vamos falar aqui o último personagem importante desse primeiro arco, né, que é o Santo dos Assassinos, que ele é o padroeiro do abate do assassinato. Foi originalmente um soldado que serviu o exército confederado, né, que era o exército do Norte, se não me engano. Verdade, pô, pensei que era o Clint Eastwood. Confederada do Sul, que era os 13 estados do Sul. Durante a Guerra Civil Americana, né, ele era respeitado e temido por ser impiedoso, né. Depois da guerra, ele se mudou pro Oeste, né, pra ganhar a vida vendendo couro, caçando recompensas. Ele virou caçador de recompensas. É que ele resgatou, né, uma jovem mulher. As duas se apaixonaram e tiveram uma filha. Aí quando a filha dele fica doente, ele tenta buscar um médico, mas aí ele é atrasado por uma gangue de bandidos e esse atraso resulta na morte da família dele. Aí depois ele mata todo mundo da gangue e mata mais um inocente. Uma mulher. E fica sem balas pra matar o líder, né? Porque ele é inocente, né? Tipo, ele vai pro inferno só por causa do inocente, não porque ele matou todo mundo. Só por causa do inocente. Foi por isso que mata todo mundo, menos inocente. Ah, os outros eram filhos da puta, só limpando a terra. Isso aí, a alma dele é levada pra perdição, né? Só que o ódio dele é tão grande que faz com que o inferno literalmente congele, né? Caralho, isso tá muito foda. Que obriga o santo da morte a levar ele de volta pra terra sob a condição que ele assuma o papel de recolher as almas daquele que morre por violência. Então ele é nomeado Santos Assassinos pelo diabo. Cara, tem uma das melhores cenas, né? Que é quando abre aquele anjo vai abrir o caixão dele, aí só leva um tiro na cabeça, pá! Aí o anjo, por que você fez isso ali? É o Abby. Ele e o lobo pra serem rejeitados no inferno. Cara, puta, sério, que pariu. No dia que foram, tem que botar o Clint Eastwood pra fazer esse cara. Isso que eu tava falando. Clint Eastwood, né? É. Não, e também outra coisa que é foda, né? É que o Jesse, ele é tão maluco que ele, desde criança, que ele tem visões do John Wayne. É, a gente vai falar disso. É, né, cara? É isso que eu não entendi, que é, tipo, essa porra desse John Wayne. John Wayne é Deus. É o Deus famoso. John Wayne era um ator muito famoso, fez uma porrada de filme, fez mais de 200 filmes, entre a década de 40 e a década de 70. Foi o primeiro cara a fazer um filme da Guerra do Vietnã. A maioria do filme dele era de cowboy. Ele era um ícone do cinema americano, ele é um bastião foda. Tanto que ele falou, ele tem uma frase dele que é o seguinte: se eu pudesse resolver todas as ações com um soco, com um tiro, eu não abriria a boca mais pra nada. Só pra você ter uma ideia, sabe o movimento que o Schwarzenegger faz com a Winchester no Exterminador Futuro 2? Ah, ele aprendeu com... O John Wayne. O John Wayne. Maneiro, cara. Só que a Winchester do John Wayne era bem maior, a Winchester 44. Em resumo, o John Wayne é Deus. É, John Wayne... Só não é tão foda quanto o Clint Eastwood. É, ele é Deus literalmente. É, John Wayne aparece pra ele desde que ele era criança, né? Ele também tinha 5 anos. Do John Wayne. Ele sempre assistia ao filme de John Wayne. John Wayne, cara, o John Wayne dá os melhores conselhos do mundo. Eu queria ter um amigo que não era igual, cara. Ué, imagine. Bugger off, you bastards, bugger off. Bugger off, you bastards, bugger off. Hey, the herd of bloody swine who refuse to leave the trough. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar do arco, né? Então, o primeiro arco começa com ele já no Texas, né? Aí eles estão conversando em um bar e a história começa assim, com eles relembrando, indo contar o que aconteceu até aquela parte ali, até a chegada deles ao Texas. E aí a gente vê o Jess, um pastor de uma cidade do interior, chegando num bar, né? E... já começa falando, começa falando que pula no bar, que a água tem água na cerveja. É, ele fala, ah, você veja, é boa, dá quase pra sentir a água. Começa a dizer o poder da galera, que não sei quem estupra, não sei. Caraca, quem. Isso foi sinistro, moleque. Tipo, imagina, tu tá no bar, né, com seus amigos. Aí do nada aparece um padre, filho da puta, sabe? Pô, cidade pequena, ele é padre. Então, assim, cidade pequena, as notícias já rolam. Só que, assim, ele é o padre. Então, assim, ali nas notícias, ele ainda sabe os pecados das pessoas. Então, tipo, tu tá no bar, do nada vem um padre, filho da puta, e começa a, tipo, a botar os poderes da galera pra fora, cara. Tipo, ele fala que você já se masturbou pensando na mãe do outro, que o outro ali já comeu a filha do outro. ter chifrado sim. É, pô, ele isso, cara. Assim, como assim mesmo, aí a galera quebra ele e deixa ele largado na porta da igreja. É, dá surra nele com um taco de sinuca. É, o melhor é assim, que a galera vai pra igreja, não pra, ouvir, não pra rezar, vai pra igreja pra saber o que, que ele vai fazer. O cara achei assim, vamos pra igreja, dizem que ele vai rasgar a Bíblia. Vai... Não, mas tava falando que ele tava todo revoltado da vida, daí como bateram nele, né, falando, nossa, vamos ver o que, que ele vai fazer amanhã. Aí a cidade inteira praticamente vai pra igreja. Pra ele fala que geralmente apareciam 20, 30 pessoas, naquele dia apareceram 200, né? De repente veio pai, veio o Phil Collins. Aí a gente muda o cenário, por aí. E a gente vê lá os anjos. Pai! No céu, parece uma nave espacial, né? Ele é o futurista, né? Aí eles estão lá analisando, né? Aí eles falam, ah, não, a gente tem certeza que ele fugiu por aqui. É, mas lógico, é o único buraco que tem lá, né? Tudo bonitinho lá e um buraco enorme na parede. Não. Será que ele saiu por aqui? Bicho, pega quando aparece aquele serafim lá carregando um amigo sem cabeça. É, o serafim diz que o Gênesis fugiu e matou um dos amigos dele, né? E mandam ele fazer alguma coisa a respeito disso pra resgatar o Gênesis. Não, primeiro tá os dois lá, anjos cientistas, um tá bêbado, aí o cara conta, né, pô, tá bêbado ele? É, tô, aí conta a merda que deu, aí o cara acho que eu vou ficar bêbado também. Cara, é muito legal mesmo, cara. Você se identifica muito com os personagens. Isso, a gente vê a história da Tulipa, né, que ela tava pra matar um cara, só que ela acaba errando o tiro e acerta um cara do lado do cara que ela queria acertar. Caraca, isso é uma parada escrota. O maluco fica tipo, estoura assim a cara dele, o maluco não sente um gemido de dor, cara. Ah, parei. Cara, ele perde a boca. Agora ele perde a mandíbula, cara, meio que ele vai mas gemer. Mas, cara, se não destruir o teu pescoço, tu ainda pode emitir som, cara. Mas do mesmo jeito, só não é ser algo compreensível. Também. E você vê que em Preacher tem muito essa coisa de atirar no rosto, mas não matar, e coisa mandíbula. Depois acontece de novo com o policial, né? Que o policial lá chega, mata, atira no outro cara, do mesmo jeito também. Se eu não me engano, eu vi outra vez também. Acontece com uma coisa. Eles adoram atirar na mandíbula das pessoas. Sim, o cara é ficado paralisado, cara. O cara perdeu a mandíbula, não tem força pra gritar. Pode fazer mais porra nenhuma na vida, comer tudo canudinho. E aí, enquanto ela foge, né, os caras começam a atirar nela. Aí ela foge e encontra o Cassidy lá no carro, tranquilo, cantando. Ela sai pra fora do carro, apontando a arma assim e fala não. Ele ainda oferece uma carona pra ela, né? Que é o mais legal. Mó carinha de nice guy, né? Não. Ele leva um tiro, né? E vai dirigindo na boa, assim, levou um tiro na cara. Fala, quem não conhece o Peter fala assim, puta que pariu, esse cara é foda. Não, e tu vê que ela nem percebe. Quando ela aconteceu isso, ela nem percebeu o tiro dele. Ela deu um tiro bem na cabeça, assim, certeiro. Qualquer pessoa morreria na hora. Aí ela, tipo, simplesmente entra no carro. Ah, vamos lá, beleza. É, e depois ainda começou lá no bar, ela fala, não vi que você foi atingido. É, é isso que eu tô falando. Cara, toda hora o Cassidy se foge, cara. É impressionante. A gente volta pro cenário dos anjos, né? Ele indo até um dos anjos, indo até uma colina, onde ele encontra lá a tumba do Santos Assassinos e manda ele acordar. E aí ele diz lá a missão dele, que ele tem que ir atrás de Gênesis, que ele é poderoso pra ele matar o resto e tudo mais. A sutileza dessa cena, cara, é muito boa. Não, melhor no final, onde tá lá. É engraçado que ele já acorda com a pistola na mão, né, e já dá um tiro no olho do cara. Ele explode a cabeça do cara, ele é o hábito. A partir do olho, cara. Do olho, cara. Aí fica, tipo, degenerando, assim, ele vai perdendo a cabeça aos poucos, enquanto ele vai perdendo, ele vai falando que ele quer pro cara. Não, o cara fala assim, né, como você chama isso? É um bom começo. Aí ele pergunta, por que você fez isso? Ah, é a força do hábito. Então a gente volta lá pra igreja do Jess, né? Ele fala lá que tinha mais de 200 pessoas. Quando o Janice entra destruindo a parede, né? E atinge ele, parece que tá se chamando de Super Saiyajin. Imagina agora o Phil Collins chegando, tocando lá na guitarra. Aí a galera pega fundo. É vereducança! Você vê que é um foco de luz, assim, todo colorido, né? Com várias cores e tal. Meteoro com aí... Meteoro de arco-íris. Aí, tipo, na hora que vai entrar no Jesse, tem uma cara dentro da bolinha. Uma cara de bebê. E pela careca, você percebe que é o rosto do Phil Collins. Não, esse é o Fririm do Dragon Ball Z. É o Hobby do Judas Priest. Tá tocando Rain It Down na hora que ele entra. Só voltou o cavanhaque, viu? Aí depois que a Genesis se funde com o Jesse, né? Acontece, tipo, todo mundo vira pó, praticamente, né? Vira um monte de esqueleto, aí depois desintegra tudo, fica só... Não, ele só vira esqueleto, porque o pessoal reconhece todo mundo pela casa dentária. Na memória, a Tulipa e o Cassidy, que agora que tá embaixo da lona, né? Estão passando lá e aí eles vêm explodindo, pensam que é uma bomba ou uma coisa do tipo. Né? Cara, eu quero ele querendo saber o que é, muito legal. O que é? Ele tá embaixo da coberta. Não pode sair, é muito bom. Aí ela chega lá, né, pra investigar o que era. Aí quando ela vê, pô, o ex-namorado dela, gente. How convenient, cara, você pensar. E quando tem explosão, cara, você repara que o cabelo dele era tudo certinho, né, pra trás e tal. De repente o cabelo dele cresce, bate no ombro e fica tudo cacheado. Sim, tá, isso é uma das coisas que eu falei, que não acontece só uma... Não é só possuído, né, eles, tipo, se fundem, né. Por isso que ele muda um pouco. Pô, nem tinha reparado isso. Ah, mas a Chulipa... A Tulipa? Chulipa. É porque o Cassidy falou isso, eu não consigo mais associar o nome dela a Tulipa, só Chulipa. Ai, mas... meu Deus, é, tipo, o cabelo dela no começo da série é muito feio, cara. Todo assanhado, todo esquisito lá. Depois vai ficando mais bonitinho. É verdade. Ela é feia por si só, né? Não, cara, ela é bonitinha, cara. Ela é... Na edição especial que mostra eles jovens, ela ali tá, ela tá bem mais bonita. Ah, já começa com ela fazendo feitinho, eu sei que são caras. Não, começa com ela sem fazer nada e... O Jess vai ser uma porrada e cai direto. Não. Parece que ela no carro sem camisa. A do carro é o seguinte, conta uma história de como foi que eles chegaram naquele ponto. Não, esse é o cavaleiro altivo. Então, depois que ele é possuído, né? Eles conversam lá e tudo mais, aí ele conta a história do anjo e da demônio que a gente já falou aqui, né? E no final eles são interrompidos pelos federais do agente Root, né? Que é o pai do cara de cu. Hugo Root. E aí chega todo mundo lá, chega helicóptero, várias viaturas, e ele fala, larguem suas armas. Uma coisa assim, eles não conseguem não obedecer, né? É, e larga. Aí aparece quem? E ainda eles fugindo, assim, daquele sustento. Aí os policiais rolando lá e tem um cara lá, cabelos ao vento. E você, parado! E ele lá, quieto. Vai te soltar. Tem um belo par de armas nos cinturões, hein, rapaz? Sim, mas você não parece ser o cara que vai tirar. Eu acho isso maneiro no Santos Assassinos aí, esse cara. Essa imponência dele, tá ligado? Cara, eu tô dizendo, ele é o Clint Eastwood, cara. Ele chega assim no lugar e você vê ele, pô, só dele chegar, tu já fica com medo dele já. Já respeita, tá ligado? Cara de presença. É, sabe? Eu acho isso muito maneiro nele, cara. Você vê que assim, ele não muda, tipo, ele não se faz de foda, ele é muito foda, sabe? Cara, ele é o Clint Eastwood, eu tô dizendo, cara. Só o Clint Eastwood que vai dar. Tem um filme do Clint Eastwood que ele chega num lugar, ele para um jogo de poker com a mão só, tem uma mão dele que não aparece. Ele pega, vai lá, embaralha as cartas, dá as cartas pro cara, pega as cartas dele, ganha o jogo, aí o cara não ouvi a aposta de sua vida, dá uma surra no cara com o braço só. Tipo, a frase dele é: o cara pega o ainda tira o xerife, fala assim, corajoso, honrado e acima de tudo honesto. Ele pega, tira a medalha do xerife e dá pra outro cara. O cara é só o Clint Eastwood. O cara é foda. Ele é o Clint Eastwood. Então, aí depois mostra o Santos Assassinos matando todos os policiais, né? Tipo, é, de forma bem legal, decepando tipo, cabeças e... É, cara, pessoas. Balas por arma, cara. Nunca acaba as balas dele. São balas sobrenaturais. É, são balas. Ele tá usando duas Colt, né? Colt, não, e engraçado que ele consegue com uma bala só arrancar da orelha do cara até o final do pescoço, assim, tipo, com uma bala. Cara, o cara é o Clint Eastwood e acabou, cara. Ele usa a mesma arma que o Clint Eastwood. Tá, a gente já sabe. No bom, mau e feio. É sério, cara, o cara é o Clint Eastwood e acabou. Tem outro cara. Sabe que as Colt não era qualquer um que conseguia usar, não. É. A Colt, ela tem uma trava, facilmente podia tirar na própria coxa. Não, mas a Colt que ele usa, ela é mais arcaica. Ele usa a Colt Navy, que foi usada na Guerra Civil. Ele não usa a Colt clássica do Faroeste e a Peacemaker. Ah, é verdade. É a Colt lá do Super. Pô, eu tinha essa arma no Battlefield Hill. Ah, então. Aí era... depois de matar todos os policiais, né? Ele vai, tipo, ele atravessa o fogo, né? Aquela cena triunfal e tal, e vai atrás do Jesse. Aí o Jesse percebe, tipo, putz, fudeu, vamos embora. Daí ele sai correndo. Correndo não, né? De carro. De carro correndo. Ah, tipo os Flintstones, né? Eles entram no carro e vão em alta velocidade, tá bom? Sim. É, seria, acho que ficaria melhor. É. Então, né, depois que ele terminou o Roots lá, fala toda a história e tá? Tal. A gente do FBI, o xerife lá, não sei se ele é xerife, né? Ah, ele é chefe de polícia. Chefe de polícia, estão conversando, né? Aí eles começam a falar do cara de cu, né? Que tirou na própria cara. Perguntou, mas cara... o Hugo não ficou de luto? Não precisou. O cara fez 6 operações de bala e sobreviveu, né? É, que eu tinha morrido. aquela porra. Aí o chefe de polícia fala assim: eu tenho um moleque em casa e toda vez que ele me apurrinha quando diz bobagem pra mãe dele, toda vez que bagunça coisas, ou até mesmo escuta merda de rap, eu olho pra isso e de repente ele não parece ser uma pessoa. Não, é muito bom, é, na história de que você sabe quem, quando o cara de cu tá indo pro show, né, antes de ficar aquela cara, o Hugo pergunta: você vai ouvir aquela porra de sua de criolo? Não, pai. Ah, bom. Aí que a gente vê a primeira aparição do cara de cu, né, que ele chega lá, o Hugo tá chegando em casa, ele foi, papai, foi, fia. É, foi. Na verdade, o cara de cu é o Dico, né? É, do jeito que ele fala, né, você tem que ler... Você tem que ler os asteriscos pra entender. Os dois tiveram uma bosta, tá vendo? Mas o mais chocante de tudo é saber que o cara de cu foi baseado numa pessoa real, né? Tem o link aí no post pra vocês. Porra, bizarro. E não sou eu, tá, gente? Não, acho que pente. Tá controverso. Esse menino real é o James Vance, né? Que ele era um fã de Judas Priest. E também era adolescente, assim, que gostava de rock. Tinha um rock. E Judas Priest? Hã? Não, o da vida real. O cara de cu, ele curte Nirvana. Da vida real. Da vida real, ele é fã de Judas Priest. E ele ganhou aquela cara, pô. Quase da mesma forma. Deu um tiro na... O cara deu um pó de um tiro na cara. Ah. É, debaixo do queixo. Ele e um amigo dele. O amigo dele morreu e ele não. Se fudeu. Os dois resolveram se matar, só que o guri foi burro e atirou pro queixo. E a gente vê lá os anjos no céu, agora nessa cena que o Ivan tinha falado, meu Deus, falando que tava deprimido, né, que ele não bebeu, né. O cara, isso não pode saber disso. Enquanto isso, o Jesse, o Lipa e o Cass estão no bar, né, bebendo. É, enquanto tudo isso, eles estão bebendo, né? Eles estão conversando com o seu lado. E aí ele diz pra mim que ela pode ficar com um troco, né? E quando eles saem, chega lá os caipirões. Cara, essa briga foi foda. Aí começa a primeira briga da cena. É impressionante como o Jesse é forte, né? Porque ele enfia o dedo no nariz do cara e rasga o nariz só com dois dedos, cara. A briga é foda. Aí o cara mete a faca no olho do Cassidy. O Cassidy, no pescoço. Cara. Isso é aí que a gente descobre que ele é um vampiro. Termina com ele lá arrancando as internas pra você. Estourando as veias, pessoal. Cara, na boa, quando eu vi isso, eu achei que ele fosse um zumbi. Ele mordeu zumbi. Assim de um jeito. Vai saber, um zumbi que pensa. Zumbi overpower. Sempre a. Zumbi overpower. Sempre a. Pra ver que ele é um vampiro mais verossímil, né? Não tem aqueles dentinhos que fica crescendo um pouco. Tem sim, é que não aparece. Não aparece, só que ele rasga o pescoço, não fica só mordendo e chupando. É, ele só... Não, e além disso, um vampiro não deixa de ser um zumbi, né? É um zumbi? Não, nunca morreu. Não. Vamos parar a discussão entre zumbi, vampiro, cabo que for. E aí que também que ele briga com o Jess, né? Porque o Jess chama ele de aberração. Não, que ele continua lá, né? Ah, deixa eu comer um pouquinho aqui. Aí ele fala, para com isso, usando a voz, né? Aí, filho da puta, que pariu. Ele, tipo, o jeito tá gentinho do Cass, de ficar bolado só porque ele usa a voz dele. Ah, não gosto que as pessoas mandam em, vira homem, porra. Não, cara, ele fica bolado porque ele impediu ele de se alimentar. Plante o bananeira, o Cass vai lá e planta a bananeira. Cara, isso é muito engraçado. Cara, tipo, tem umas coisas assim, não, só, tem umas conversas dele também que é meio Tarantino, né? Por exemplo, eles conversam lá sobre música, sobre filme. Direto você vê referência de música e filme. Eles, direto, cara. É, ele liga o rádio, começa a cantar e tal. É, tá aí, né? A única pessoa que pode fazer Preacher decentemente no cinema é Tarantino, né? Então, tem dois policiais lá de um bar, e esse assassino está olhando lá, ouvindo o rádio deles, né? Aí um dia eles falam, ei, esse carro aí é propriedade da delegacia, que é isso, que pensa. Tá fazendo. Ele olha assim pro cara. Ah, vocês se incomodam se ouvir o seu rádio? Cara, eu juro que acreditei que os policiais não iam reclamar nem nada. Eu juro que eu acreditei. Não, ele fala assim, né? Ele atira lá num policial e fala, não, você matou ele, você é assassinado. Aí ele fala, e vai ser um massacre se tirar esse berro da cartucheira. Caraca, um massacre. Aí o cara olha assim, fala assim, fodeu. E olha que aquela cara de... Como é que é a cara de quê? A cara de... Seja lá o que... Seja. Cara, cara é tipo... Pé, os caras são ótimos. Bota o pé. Aí depois a gente já tem lá eles investigando o que aconteceu, né? O massacre. Que foi um massacre mesmo. E então ligam pro Hugo Roth. Root. E o cara de cu entra no carro. É a Root de Hag. Root. É, daí ele vai pra missão, né, dele, assim, né? Daí o cara de cu, ele sempre quis acompanhar o pai dele pra ver como que é o dia a dia e tal. Daí ele se esconde no carro, vai atrás. Ah, só pra contar com aquela edição, o Cash indo embora, né? Foi o que o Jesse falou. E aí ele chega nesse bar e o Santos Assassino matou todo mundo, né? Tá todo mundo morto, tá uma filha gigante, hein? Aí ele chega, o Santos Assassino, olá. Aí ele fala, porra, você fez isso aqui, seu maluco? Aí ele vai lá e dá uma porrada nele e quebra os dedos, né? Ele dá uma porrada depois que ele tá atrás do... Ele fala que tá atrás do Jesse, né? Aí o cara dá uma porrada tão forte, porque já que ele tem uma força sobre-humana... É, ele é a pessoa mais forte nessa terra, né? Ele estraçalha a mão na cara do cara e o cara nem move um centímetro de pele. Caraca! Tipo, e aí a gente pensa que a gente perdeu o melhor personagem da HQ, né? Porque leva um tiro e a gente pensa, porra, já morreu esse cara. Cara, e um buraco que abre na barriga dele gigante. Aí depois ele vai lá e mesmo assim ele continua seguindo, né, o Cassidy. Vai o Cassidy, o cara virado na porra com o carro pra meter no seu danado. Então o Jesse e a Tulipa saem do quarto, né? O Roots tá lá esperando eles, né, ele aponta a arma na cabeça dele e fala: abra a boca, diga uma palavra, tente mandar alagar essa arma e eu arrebento seus miolos de merda bem na frente da tua puta. Qual que é desse nome? E termina lá com o Matias, né? Que é um dos anjos que não tinha aparecido ainda, chegando lá falando que o Custer sabe sobre esses assassinos e que eles estão fodidos. Aí aparece o Matias falando assim: burguesinho de merda, tudo maconheirinho. Lembra daquela cena do Jesse de meter no carro? Começa com mostrando como que surgiu o amigo imaginário do Jesse. Ah, é o John Wayne. Não, nenhum momento fala que é o John Wayne, você entende que é isso. Não, já fala, pô. Ah, é não, verdade. É só no final do edição lá que dá pra ver que é o John Wayne. Não, aqui ó, na página, que é a primeira vez que o John Wayne falou comigo. Ele não tava nem 5 anos. Ah, é, tá certo. Ah, é a primeira frase, caramba. Muito mas depois meu pai levar um tiro na cabeça. Mas não mostra. Nunca mostra o rosto do John Wayne. Agora, o John Wayne é um amigo mais tão legal que quando tem uma revista que o Jesse tá precisando de fósforo, e o John Wayne acende o fósforo pra ele. Sério, mas o John Wayne é foda nessa revista. Muito bom. Nós vemos a continuação da cena. Felipe Ruth ameaçando o Jesse. Daí a Tulipa também saca a arma, né? A arma dela. E os dois ficam se ameaçando. Nessa hora aparece... Cara de cu. Oh, mano, o cara de cu, o Dico lá escondido no carro. Ô, viado. Não, primeiro aparece o Cassidy no... Assim, o Cassidy tá aí. Ele vai lá conversando com o seu... Não, e o que você fazer pra isso, doutor? Ah, nada como uma boa quantia de sangue, né? Um pouco de recuperação e passar com o carro em cima daquele maldito Santos Assassino. Ah, agora veja só, você lembra o nome do amigo, cara de... Não. Era Mr. Todinho. Vem, Mr. Todinho. Não, é Mr. Todinho. Ah, é, às vezes o Cassidy conversa sozinho mesmo, é verdade. O cara é velho, pô. O cara se acostumou a conversar sozinho. É, o cara tava em Woodstock. É, foi 10 dele, já tinha enjoado da minha própria voz. É, porra, tu enjoa da sua voz e malmente conhece. É, mas a cena em que aparece o Santos Assassinos aqui é fodástico. Você vê o climão de briga surgindo. Se eu não rolo nevoeiro também, né? Não, mas que rolaria uma musiquinha de duelo do Faroeste aí nessa hora, não rolaria. Era, se tivesse trilha sonora, tava tocando a música do Ennio Morricone assim do fundo. Pô. É mesmo, porque ficou os dois se encarando com as pistolas do quadril e tal, né? É, não, o Ruth tá com a pistola na mão. Ah, é, botar no quadril. Só que ele fica lá, vamos lá, saca a arma! É, saca a arma! Aí, putz, e quando vem o Cassidy atropelar ele, putz. Cara, sabe um ator que seria bom pra fazer o xerife Ruth? É o James Wood. Stallone. Não, o James Wood, sério. Puh. É a cara, porra. James Wood do Vampiros John Carpenter. Putz. Caralho, é só dar uma envelhecidazinha nele, pô. Tá, ele já tá velho. Sim, é só pintar com a porra de cabelo de vidro. Ele já tá branco, pô. O cabelo dele já tá branco. Tá com a porra de castanha, de caju. Bota lá o cabelo dele grisalho mesmo, pronto, tá ótimo. Xerife Ruth, botar uma cara de mal nele. É depois da falha tentativa do Cassidy matar o Santos Assassino. Cara, muito bom, ele mete o carro com tudo, cara, não sai nem do lugar e o Cassidy sai voando. Santos Assassinos tem a mesma habilidade, o Robocop já tem. É só que ele anda melhor, pelo menos, que o Robocop. É, o Robocop é um policial de merda, né? Porque ele anda tão devagar que já dava tempo de alguém meter uma bomba atômica nele. Bomba atômica. Cara, ele dá tempo, o cara pegar, enriquecer o urânio, fazer tudo, jogar atômica. E quando ele tá andando... Ele precisa de um óleozinho ali, né? É, muito barulho. Que porra de policial é esse que faz tanto barulho? Tem nem como chegar por trás e matar o bandido, né, cara? Se você é a escotidão do Robocop, ele tem tipo... Se você olhar o pé dele, cara, parece que ele usa um chinelinho de vovô. Com o arancozinho segurando a perna e o chinelinho, cara. É muito escroto, cara. Ele usa um par de Rider de espécie. É, cara. E aquele negócio que ele bota pra fora pra ele tá dando um dedo pra galera, sabe? Rolê o computador. E também tem, tipo, um negócio pro coração. Tipo, aqui é meu coração. Atira aqui que eu tô fudido. Sabe? No peito. E também outra coisa do Robocop é por que alguém não atira na boca do Robocop? Pronto. É, tô mais fácil, né? E por que a gente tá falando do Robocop e vem falar do peixe? Eu não sei, né? E a tentativa van do cara de cu tenta salvar o pai dele, né? Pão! Pão, faça seu pai! E tem o batizado dele, né? Que é esse de óleo. Que... Ele, que cara! Imagina só, ele dá aquela acordada. Cara, assim, de... Aquele cortinho assim que vai completando a tela, tipo, anime. E o... Ele chama o pai, pai, que cu, né? Aquela língua dele. Pai, o cara fumava maconha, o cara ia pra show, o cara sabia atirar na própria cabeça e tal, não sabia que era cu, o cara tinha 20 anos já, não sabia que era... Ei, meu cara, isso, porra, tão idiota, o cara, que é o cu, fifa fu. Porra, eu sei o que é cu, deixa que eu te... Caralho! Aí, agora que eu me liguei, aquele maluco do fu, engraçado, ele não é o cara de cu falando cu. Cu! Caralho! Cu! Faz sentido! Sentiu tudo agora. O que foi visto jamais será desvisto. Ouvido, né? Sei lá. Uma boa forma de mandar alguém pra aquele lugar sem me falar, né? Imita o cara. Ah, fafafafufu, moleque. Fafafafufu. Salsifufu, né? Já diria Sérgio Malandro. Salsifufu. Sérgio Malandro xinga a gente desde que a gente era criança, a gente não se tocava. É, a gente não sabia, tá vendo? É nessa parte agora que o Jesse fala pro Ruth, vai se fuder? Não, é um pouquinho depois. Primeiro aparece o anjo, né? Primeiro aparece o anjo, aí ele dá uma prensa no anjo, bota pro anjo falar, o anjo explica que Deus partiu do céu, explica sobre o Gênesis e tal. Aí ele, agora aquele sacana cabeludo vai ter que matar ele, vou botar pra ele arcar com a consequência que se ele criou a terra, ele vai ter que assumir a responsabilidade, que não é bem assim e tal. Vou botar pra foder em cima dele. Cara, ele vai atrás de Deus mesmo e o anjo que se foda. Né? Aí o santo dá uma sumida, não lembro porquê, né? O santo. Porque o Jesse controla ele um pouco. Não, a palavra do Jesse não funciona contra o santo. Ah, é verdade. Nem contra o santo, nem contra a avó dele. Porque a avó dele tava do lado de Deus. Mas funcionou pro Ruth, coitado. Calma, não funciona com o santo? É. Não, tem hora que o santo caça ele e o santo acabando matando ele. É, funciona com o santo sim, essa parte que eu falei de volta no coldre e caiorda. Ele fala claro isso e o santo guarda a pistola. É, o santo não mata. E a avó dele? Como assim? Eu não entendi isso. Você é do próximo. Fica o próximo. Ah, cara, mas tá só uma referenciazinha. Ah, não lembro. Agora eu sei que tem uma parte muito boa que você fica tentando imaginar a cena, que é vá se fuder, Ruth, e depois tá lá o cara no ambulância. Aí vem o cara de fu. Seu pai faz fé? Aí ele tá mudando. Meu pai tá bem? Ele é. Tá, né? Mas é que ele acabou introduzindo o próprio pênis no próprio ânus, né? Aí tá, vai ter que fazer micro cirurgia e tal. Aí ele pega a arma, ele puxa a arma e... Não, não. Antes disso, ele... Que deu da merda que o cara de cu fez, o pai dele nunca falava com ele, né? No tanto que até mostra uma cena na casa deles e fica claro isso que ele, tipo, ele meio que tem, é amargurado com o filho pela merda que o filho fez, né? Também, né? Até eu ficaria. Aí, no momento final, chegou o Hugo. Aí ele fala, aí ele, pai, aí ele, filho, aí ele, pai, aí ele, pega o meu coldre, ele vai lá, o filho, pega, né? Meu caraca, filho. Isso, aí ele vai lá, caraca, meu pai voltou a falar comigo, né? Não sei o que. Aí vem o cara, vem o Hugo, pega e bang, ele se mata. Olha a cabeça, aí a partir de hoje eu vou ser o cara de fu. Eu vou vingar minha morte, eu quero matar o Jesse, eu quero ser o fofo fu. Vou me vingar desse Jesse Custer, vingar o sangue de meu pai. E se eu tenho cara de cu, que seja. Me tornarei o Dico, desculpa, o cara de cu. Aí acaba a revista. Não, aí os estão sendo expulsos lá do céu, né? Ah, é, aí mostra, né? Ele fala lá, você ouve pedir ajuda e eu direi. Aí árabe lá, aí no outro quadrinho todo preto, dica. Dicas. Não, é engraçado que tem o cara de cu, depois São Francisco, fato estranho no sul, meu senhor. Nada a ver conosco, Arco. Me passe o jarro e vá procurar Bob Freds também. Esse jarro não é jarro de vaselina, não. É, então ali é aquele Jesus, então, né? Não, depois tem a da velhinha ali. É, a primeira referência é o Grupo Grau. É, ele é. Aparece aqui. Que mostra a foto do Jesse criança, né? Mais ou menos, mais pra frente. Tá bom, Grau. Grau. Grau. Posto Grau, o Petroprem. Grau. grau, pronto, tá bom, grau. Feliz até agora? Já entendeu já, animal. E aí, essa parte termina quando ele chega no restaurante lá, né? Que, então, logo antes de entrar no restaurante, John Wayne aparece do nada e me lança aquele sorriso malicioso. Eu me viro e lanço outro de volta. E aí termina esse primeiro arco dentro do primeiro arco. A primeira aí, parte do primeiro arco. Aí eles vão pra Nova York agora, né? Uhum. Bom, quero começar apresentados literalmente uma versão mais escrota dos policiais máquina mortífera, né? Ah, cara, é porque um é tão escroto quanto o Clint Eastwood, depois você descobre o podre dele, e o outro é um negão, que é o policial mais azarado do mundo. Você descobre que é um policial bom até. Dizer, violência anal. Não, por favor. Ele é bonzinho demais pra ser policial também, né? Não, mas porra, tem uma cena, né, logo no começo, né, que vai mostrar ele, tá ele correndo atrás dos bandidos, quando ele chega pra prender o cara, que ele aperta o gatilho, não tem bala. Aí o cara puxa a submetralhadora, quando o cara vai pra atirar, um colega dele vai, pá, explode a boca dele. E esse assassino serial que tá aterrorizando Nova York também. Então, cara, é muito, muito escroto que ele pega, e não, começa mesmo é com um cara, né, sem a face, e o cara cortou a face dele e fala assim, você não reconhece esse rosto, não? Não é um cara sem a face, já começa com a face do cara separado. Não, tem um cara sem a face, então. Que aparece primeiro a face dele. Aí ele vai lá e, não, depois você vê que o cara brega a face do cara no lugar de novo, né? Cabeça pra baixo, pra ver. Cara, aí e tá o Jesse, a Tulipa e o Cassidy, que eles estão indo pra Nova York, porque o Cassidy tem um amigo, né, que o Sick, ele adora coisas sobrenaturais. Aquele cara que fica pesquisando sobre ovnis, seus pais. Ele é repórter. Aí o Cassidy, eles acabam também passeando um pouco, né, por Nova York. O Cassidy, ele chama esse cara porque ele acredita que ele, por ser meio fanático por essas coisas, assim, investiga muita coisa de religião e tal, ele acha que esse cara pode ajudar eles a encontrar Deus, né? Que é o E o cara vai usar a internet. Ele vai na internet, né? Pra procurar Deus. É a coisa mais óbvia, né? Deixa o Google e voa lá. Não, e ele precisa mais. Tem o Twitter. Essa HQ é de 95. Nessa época a internet era um luxo. E quando eles chegam... É foda que eles se conhecem muito. Eles se conheceram no estoque, né? Mostra que ele tinha tomado um ácido errado. Aí de repente se depara com... Você sabe qual é o ácido errado, né? Ele fala, não beba o líquido marrom. Ácido marrom. Caralho. Opa. Aí ele pega e aí encontra o Jesse mijando em cima de uma Harley Davidson, depois chupa o sangue do cara que tomou a que ele mijou na Harley Davidson. Aí eles estão lá no Empire State, né, conversando, porque ele não usa voz no político e tal. E aí pra terminar, Deus, não aguento mais o sangue, a matança. A camisa de esquina sem sentido, posso terminar aqui. Aí ele pula no prédio assim, né? Cara, isso é muito ótimo. Aí ele canta, enganei um bom. Reclamando, né? Filho da puta, não sei o quê. Aí ele embaixo ali, embaixo da parada ali, enganei o bobo. Cara, ri muito com isso. Porque o Cassidy, cara, é um personagem muito foda, cara. Porque, cara, mesmo se ele não fosse vampiro, cara, ele seria foda. O cara é engraçado, o cara é escroto, o cara é tudo misturado, cara. Ele é foda. Entendeu? E na ali, pra casa do Sid, né, que ele fala, não tô conseguindo nem chegar até minha cozinha, tanto latinha aqui no chão. Aí eles vão e conversam, né, com eles, enquanto isso tá lá os dois policiais investigando. Aí o cara, a sutileza que o cara tem é muito boa. O cara pega, primeiro que a polícia tá questionando ele, ele fala assim, não, tem um colega, tá. Aí entra na casa, enquanto isso o colega dele pisou na merda, o policial azarado. Não, deixou a carteira cair. Aí, foi isso mesmo. Aí ele pega, vai na casa da mulher, né, que o marido sumiu, aí recebeu um pacote, tava sangrando. O cara simplesmente abre e fala assim, não, mas ela foi despertada lá, né? Calma, só uma pergunta, né? Esse é o saco do seu marido? Esse é o saco do seu marido. Velho, eu fiquei, sabe, de boca aberta. Caralho, como é que eu tô falando dessa? Aí depois, aí o assassino liga, né? Porque o assassino fala assim, tá conversando com o cara. E o policial, pelo amor de Deus, alguém grava essa conversa. Aí, como vê, não pode gravar porque o telefone tá ali, é foda. Não é ligado. Aí, porra, aí o cara tenta. Enquanto isso, né, o Sid marca de viajar com o Jesse. Enquanto limpa e deixa o Cassidy em casa. Hã? Deixa o Cassidy em casa, na casa dele, né? Não, ele diz pro Jesse que a coisa mais perto que ele achou de Deus era um cara chamado Grande Homem, né? O grande cego que conseguia andar lá, não tem nada. É. Ele diz pra ele qual é o endereço e tal. Aí ele e a Tulipa vão com esse Sunsi, né? Até esse prédio e o. Que a Cid fica na casa. É, ele fica na casa. Aí o assassino liga pro policial e fala, né? Pro policial, porra, vocês querem ter uma surpresa? Tô em tal lugar, leve a mão com dinheiro. Cara, aí o Cassidy faz um sanduíche, pá, que foi bonita, tá. Se eu soubesse o caminho, montaria. Ele cantando, ó. Cara, aí quando ele abre a orelha, a geladeira, ele puta merda. Não, ele, ah, eu preciso pegar o ketchup. Aí tá lá, a cabeça, o braço, a perna. Isso, aí o Jesse vai lá encontrar o grande homem e ele fica no carro com o Cine. Aí que a gente descobre que ele é o assassino, que ele vai lá e vem com uma faca na mão. Assim. Ah, você? Eu tô com sede, não sei o que. Acho que tem um suco no porta-malas. Ela, deixa eu procurar, ele encontrou, não. E pá, faca na mão. Ela não travada, né? Ela fala, não, não vejo. Teve sorte. Aí quando o Jesse abre a porta, né, tá um neguinho lá, aí eu sabia que ele convidou pra mais uma festa, ele quem? Não, aí... isso é depois, né, primeiro o Cass tá lá, essa já é a última edição desse cara, o Cass tá lá na casa, né, aí a polícia chega, quer ver, ele tá assim, não tinha dado, né, tá assim, era o Si, né, tudo armadilha, aí ele vê lá que tá acercado e que ele não pode sair, né, porque tá de dia, aí, né, ele abre a janela e pega fogo na mão dele, né, não, na cara. Fica procurando uma maneira de se esconder. Isso, ele vai ter um quarto escuro que já tinha um cara, que na verdade tecnicamente se mata, né, porque ele é... Ele pega uma faca e grava no pescoço e cruza na parede. Cara, foi muito inteligente. Você fica naquela hora, o que o Cass vai fazer? Aí depois posta de novo, né? Aí depois pegam ele como um cadáver, tal. Ele vai, ó, você tem que voltar com o preto e tal. É, ele não pega fogo, fica no preto. É, aí o cara pega, quando o cara abre a porta, né? Sei lá, o policial, que era o durão, o cara machão, o chicoteado pelo negão. Sendo sodomizado. Cara, é, são três, né? Nossa, cara, dá até dó. Não tava sendo só chicoteado, porque pela posição que ele tava, tava sendo sodomizado. E eram três, você só vê dois nessa cena, assim, mas um. Não, o outro foi o cara que ele falou assim, ah, não sabia que ele convidou mais um, aí tal. Não, não, ele falou, você é o quarto, tinha outro cara atrás. Não, eram três, veja só, tinha o chicoteado, o negão chicoteando e o viadinho abrindo a porta. Aí chegou o Cass, o Jesse, dois, três, não, quatro. Tinha três, não vou. Não, só tinha dois, né? Não. Eu não importo quantos negros. Aí, né, aparece lá o Si do nada e bota a mão na cabeça do Jess. É, falo, o Jess leva uma surra do detetive, né? Ah, agora, é. Se você me viu aí, você vai ter que morrer. Né? Vai me arruinar. Cara, o cara é foda que ele tá algemado, de simplesmente quebra o negócio de madeira e as porras, sai com algema. É, sinal de que ele tava gozando, né? É, porque ele podia ter quebrado aquela porra há muito tempo. Aí depois o policial, o negão lá, descobre a verdade. O carro dele bate, pra variar. Aí ele vai, quando ele entra na casa, ele escorrega na porra. Literalmente. Não, porque eu escorreguei um negócio que eu não quero nem imaginar o que seja. É, nessa hora também a Tulipa chega lá, né? Cara, a Tulipa foi fácil, cara. Ela botou a arma na boca e, pá, e trincou os dentes e puxou a faca. Ah, é. E aí o cara vai lá e dá um tiro no Tulipa, né? Por sorte ele erra. Aí o Jess morre. Aí o cara morre. É, aí ele pega assim e fala assim, ah, não sei o que, não sei o que. Aí ele me dá sua arma. O cara vai entregar a arma, ele dá um tiro na cabeça do cadáver. Pá, você é um herói. Toma. Não, você é um herói. Parabéns. Tipo, parabéns. Aí eu tô embora, leva tudo pro hospital e tal. Não, o Jesse pega, né, o cara, quando o cara abre o saco, né, pra lá o cadáver, tá, o cara vira do lado, acende o cigarro, aí tá lá o Jesse, ei, já tá de noite? Aí o Cass, então, aí já tá de noite, ele, eu acho que assim, quando o cara vira, o cadáver tá vivo, aí assim, ei, me arruma um cigarro, ele, claro, claro. Muito amado, cara. É, cara, o Cass é foda, cara. Aí eles estão lá, né, o Jesse e o negão fazem um acordo, né, então, pra ele ir embora, pra ele ficar com um bagulho de herói e tudo mais, aí quando ele vai embora, ele fala, ah, só uma coisa, sua avó ligou pro escritório, tá muito afim de ver você. Então seria uma boleada da miséria, se jogar de pelo pro Jess, né? O Jess já é um do próximo arco. Não, é. Mas aí conta, né, que o detetive que tá sendo sintonizado, ele deixou a polícia, mas continuou mantendo contato. É, o Jess e o Cass se separaram, né? O Cass foi pra Irlanda pra ver Irlanda, não. Não, o Cass foi pra São Francisco visitar a namorada. Sim. Tava meio mal. Aí mostra o assim, ah, o policial, ele só não, polícia. E essa parte, cara, essa parte bem final de série, assim mesmo. Ou filme, né? Tipo, por ter pego sozinho, assassino de massa, Simon Serial C. Confraine, que um tudo, tornou-se sargento um mês depois, diferente no ano seguinte, um ano depois de ter perdido os braços num horrível acidente com vida. Cara, o cara Paul Bridge deixou a polícia, mas continuou em contato com seu antigo parceiro. Aí mostra o cara, aquela máscara, tipo Fiction, sabe? Daquele cara que o Bruce lhe dá um murro, o cara desmaia, essa aquela máscara de dominador babando, ele com o telefone, aí o cara, alô, alô. E aí, Cassidy foi para o oeste, mas não antes de parar na sua vingança favorita para um lanchinho. O camarim do Jess Custer e da senhorita Tulipa Harry não temos tido notícia. Há 10 milhões de histórias numa cidade nua. Nem todas elas têm uma moral. Esse que é o fim do primeiro arco, né? E é bem... Sim, você pode ler até o final das 7 e acabar por aí, pô. É. Você tem umas referências a outras histórias, mas se quiser, você pode continuar depois. Não, e o legal é que também tem muita referência, que é, porra, música, coisas que eles falam. Pô, tem uma revista que ele fala, vamos caçar o Billy Bob Sayer, né, que é o pai da Hannah Montana. Ah, é, ficou certo. Não, eu prefiro o Michael Jackson. É, ele fala isso, né? Por causa das criancinhas. Ele não larga isso. Cara, é muito legal eles pensando. Tipo, eles falam sobre Johnny Cash, falam sobre Elvis. Tem um, porra, eles são. É, melhor, é uma edição assim que eles estão andando de carro, né? Eles querem decidir que tem música que eles usam. É. Aí um quer jazz, o outro quer. Melhor que o outro quer, mas cada um tem um tipo de música. Melhor, o cara tem várias vezes que o cara bota rádio. Toda hora alguém bota rádio, alguém canta, alguém tá cantando. É excelente, cara. Essa que é referência boa. A gente vê pouco um quadrinho que indica mais ou menos a música do. É, ele faz até de filmes que eles assistiram. Por exemplo, tem uma revista que ele fala do. Ele critica o filme do The Doors, né? Ele vai pra a parte que ele vai ter aquela viagem, ele vai pro peiote e fala. Ah, eu vi. Espero que não seja com uma porcaria do filme do The Doors. Eu gostei do filme do The Doors. Então é isso, como pode ficar por aqui, considerações finais do Chris. Seu punk chupa pica bunda mole, lê essa porra, seus viadinhos. O que está assumindo sua identidade? Fofofa, fofofa, fofa. Avô, fofa. Salsi, fofo. Até semana que vem, o conflito com o Fafi e o Fafi. E. Avô, fofa. Fufafá. Pois é, fufafá. É, pode ser só. E uma fafá. Fafá.